minha jangada eu batizei majestade, e por gozar tempestade o pano é bem amarrado. Minha jangada eu batizei regalia, e por gozar ventania o pano é bem amarrado. No mar salgado range em bica, pende e salta toda vez que a maré alta namora o vento exaltado. Mas a brisa, por ser carinhosa, é quem mais tem castigado. Mas a brisa, por ser carinhosa, é quem mais tem castigado. Jangada, eu batizei água benta para os balés da tormenta. O pano é bem amarrado. Tenho enfrentado assédio dos tubarões, bombardeio dos trovões, coices do mar revoltado. Sou condenado ao vazio da calmaria, às lágrimas da chuva fria e a regressar sem pescado. Mas a brisa, a brisa, por ser carinhosa, é quem mais tem castigado. A brisa, por ser carinhosa, é quem mais tem castigado. A brisa, por ser carinhosa,